vento 19, 0 graus 139. Informação 3859, autorizado Curitiba, nível 320. Rota direto do Nítibo, upper Zulu 21, após conforme a rota do ponto. Decola Suma 0, primeira curva direita, saída árvore elétrica. Transpondo 5412, controle Salvador 120 do sinal 8. Quatro, acena a identificação. Comando 4, contato radar 81 milhas, nordeste do Brasil, Salvador. Doa Bonf para chegada Bonf, reposta no ponto zero de descida. Comando 4, autorizado 4 mil pés, ajuste no 020. Alfa direto Romeu, decola do 08, no controle Salvador, no 208. Alfa direto Romeu. 13179, decola do 08, no controle Salvador, no 208. É Leda. Tá presente Leda, 3179. Romeu, muito bom dia, dia. Papá Romeu, Alfa direto Romeu. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, mantenha corredor SE no meu pé, reposta no farol da barra. Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, vai manter o litoral ou vai prosseguir direto para o Ilhéus? Direto para Ilhéus. Alfa Juliette Romeu está autorizado, direto Ilhéus, nível 065. Alfa Juliette Romeu. Muito obrigado, bom trabalho. Estabilizou o Golo 891. Confirme para o controle. Golo 891, estabilizado o visual. Golo 891, completa sinal ILS, chama todos, frequência 198-295. 295, boa. O Xené 6311, desce para 2 mil pés, ajuste no 021. Autorizado ILS, X-ray, reposta estabilizada. Romano 4, corrigiu o ajuste, agora 10021. Tá bom, ficaram com o projeto. 1-2-3-1-3-3-9-5, muito obrigado. Até a próxima. Eu vou no 891 no final do 10. 4-1-9-7 na porta, 3-3-3 da autonomia, pé na porta. Livre de pouso no 10, boa noite, 91. 2021, 3-3-0-4. Autorizado, ponto 0-0, ponto 0-8-9-5, 3-3-4. Bom, 2196, táxi autorizado, até o ponto espera com 10, ponto espera com 1, 95, ajuste o altímetro, 2021. A gente agora está no trânsito, no altímetro, no altímetro, no altímetro. Para o salvador 3259, para o seu estranho de acionamento, por favor. 3259, aguarde. Terminal Ilhéus, 0250, pouso 1310, copiado, Alfa S de 8 meu. Valeu. Oxalé 6311, completa final ILS, chama a torre frequência 118, décima 95. Bom dia, boa noite, 91, livrou? 1891, táxi de Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 62, 1891. Tá 3859, cruzado de espectramento, pode virar de lado. Poderia confirmar o vento, por favor? O vento no 90 graus, 139. Gente, Max, eu tinha o meu repórter através do Toto. Repórter através do Toto. É o meu bom, fazendo Costa Azul, retorne com mais pelo litoral. Repórter do Toto. É o meu oficiante. Salvador aqui, reportará novamente drone Salvador. Thanks, my flight on there. Alô, Golf, chama a torre, 1-1-8-9-5. Chama a torre, Salvador, alô. Oi, Papa Romeu, até Romeu Golf. Até Romeu Golf, autorizado cruzamento da final 1-0, reporte para a RMA. Autorizado cruzamento, reporte para a RMA, até Romeu Golf. Salvador, boa chance de ver a minha filha, informação Golf na ponte 11, Golf Guarulhos. Já 3663, abate cópia. 3663. 1-1, Salo 1-8, libera direito, chame Salo 1, 2-1-1. 1-1-1. O Gol, 2-1-9-6, estava com a espera pronta, decola de imediato, com autoridade. Cash 2-1-9-6, inicialmente não tem ponto espera 1-0. Na 3604, autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 90 graus, no 3 nós. Decolagem autorizada, pista no 0, na 3604. Alfa Juliette, Romeu. Alfa Juliette, Romeu, prossiga. Vai acender para o 08. Juliette, Romeu, ciente, nível 085. Tô aí, vou usar a tropa. Sim, cadê? Mantém cabeceiro no 0. Visual, passando do 1-1-8-4. 1-1-8-4, completa a sinal ILS, chama para o Salvador, frequência 1-1-8, decimal 95. Salvador 2-9-5, ligado, César. 3-3-0-4, decolado 1-9, no controle Salvador, 1-2-0-8. 1-2-0-8, tá, 3-3-0-4. Controle Salvador, bom dia, vou 1-1-8-4. Estabilizado ILS da 1-0, visual. 1-1-8-4, justiça 0-2-1, não continua a aproximação, aguardando pista livre. 21, guarda. Eu percebo, armo, a 3-3-0-4. 0, primeira curva direita, Israel, Leda, transição Mótiva. Transponder 5422, controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. 4-0 para Guarulhos, informe o turbo 10 até Taubaté, decora da décima direita até a Olinda Mótiva, com 4-2-2 transponder, 208 controle, 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 132. Livre decolagem, pista no zero, voo 2196. São 3259, mantém quanto espera no zero? Mantém quanto espera, 3259. São 3304, está autorizado. Eu vou andar lá para o 3304. Uma 184, autorizado pouso, ficha no zero, vento no 80 graus, 149. Preciso pouso na 0, gol 1194. 96, me controle, 1208, decolado 22. 208, grato, vou 2196. Mike Jet Romeu, Libra, área 2196. Mike Jet Romeu. Estou ali, Salvador, bom dia, vou 2196 na Tael. Vou 2196, contato radar, se mantendo no voo 360, após 2000 pés, autorizado Leda. 2000 pés, Leda. É, nível 360, gol 2196. 0. Remandando 0 para 3259. Volume 184, chame o controle de solo, 21.1, solo 24. Confirma a frequência do solo para você? 1.21.1. 21.1, obrigado. Vamos lá. 3259, decolagem autorizada, pista 1.0, vento 1.90 graus, 1.39. Eu decolagem 1.0, está 3.259. 1.04. Olha o gol 2196, pode ir para o porto seguro? 2196, mantenha a predileta e aguarde. Ok. Vamos decolar 223, controle de Salvador 1208. A 3859, copiou o Torre. Afirmativo, Torre 1208. Tenha um bom dia. 3304, chama o centro Recife, frequência 126.0. Retorna 1208.8. 260-1288, campo 3. 304, obrigado. Sou 2196, chamo centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.95. Sou 2196, Recife 1251, alterna 133.95. Salvador, muito bom dia, 3859. 3859, contato radar na decolagem, submantendo o voo 320, saiu da Arbor. Arbor, 320, 3859. No 4, controle. Voo no 4, na escuta, prossiga. 4, voo a prol de pelo. Voo no 4, pelo do presente. Romeu Ciente, reporta Pituaçu. Reportará Pituaçu, Matilde, é Romeu. Salvador, muito bom dia. Hoje é 6620, transfere passando 170 para 150, informação Gol. Funcionar 6250, adiciona a identificação, desça para nível de voo 050. E a chegada Mari, reduza para 2509. Sim, descendo para o 050, redução para 250, 6250. Confere, autorizado Guarulhos, rota Pêssego 1-0, Taubaté, nível 360. Decola Pêssego 1-0, primeira curva direita. Saída da El, Leda 1. Saída da El, Leda, transição Mótiva. Transponde 5427, controle Salvador, 120.8. Responder é o 5427, o Xené 6301. Correto, atendimento, pode ir para o Tibete. Tá, pegou Salvador, 3-7-3-3 da TAM, paciente da Golf, São Paulo, Congonhas, 3-4-0. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível 340, roda Pêssego 1-0, conforme o plano. Decola Pêssego 1-0, primeira curva direita, saída da EO, Leda, transição Mótima. Transponde 5431, controle Salvador 120.8. Pesado 340 para São Paulo, vai pela Pêssego 10 até Pumbaba, e a Pêssego 96 Belo Horizonte, direto Chomote, a Pêssego 30 em Tite. Da El Leda Mótima, decolada 10 com curva direita, 3431 e 120.8. É o 3733 da SAM, 1707. SAM 3733, o transponder é 5431. 5431, o transponder 3733. Você pode conduzir para o pushback de acionamento, SAM 3733. Puxa acionamento na posição 11, SAM 3663. 3663 está autorizado, você pode provocar. Aqui Juliette Romeu, autorizado direto Vata. Está autorizado Pátio 5. Correção, Marquês Romeu, ciente, Pátio 5. Sim, Marquês, direto Pátio 5. 4 aqui, Rio 4 aqui. Bomba 1 no 4, desce para 2000 pés, ajuste no 021, autorizado IADS, XY, no 0, repete, rapizado. Bomba 4, desce para 2000, ajuste no 021, portaria estabilizada. Eu chamei o solo controlado, parte 5, vento 190 graus, 149. Reportará solo, mais direto ao meu. Chame centro Recife na frequência 126, decimal 0, acena 128, decimal 8. 72, autorizado por seguro, rota Golf 677, Raíra após direto, nível 180. Decolagem pistão no zero, primeira curva direita, saída coral, transponder 0276, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado por seguro, conforme Golf 677, Raíra após direto, decolada 10, curva direita, coral 0276, 208. Chique, por gentileza, para 0275, transponder, azul 2772. 0275, transponder. Você pode, quando pronto, feedback acionamento, azul 2772. Portará 2772. Você pode ir no Índia, configura a pistola 0 turno, 118 do final 95, ajuste o time com 0221. 3, 5, Romeu, 51 milhas, sudoeste, Salvador, serviço na data terminada, chame controle e leve na frequência 120 do final 1. trabalhar e decolar, pistão no zero, vento 190 graus, 149. Aqui decola no zero, está 3, 4, estabilizado, uma vez. Romba 194, autorizado via Oeste, na torre frequência 118, decimal 95. 14, chamada a torre 118, decimal 105. Vamos ver, fala bem. Romba 14. 4, vamos ver a informação. Vai chamar a torre 118. 1-5, 1-1-4 1-1-4-5 1-1-8-9-5, 1-1-4-5 corrigindo. Chené 6250, dispara 2010, autorizado IADS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, Chené 6250, Chené 6290. Capitão Romeu Golf Victor, autorizado Serra da Weber Índia Uniforme, nível 100. Decola pistão na 7, primeira curva à direita na saída da árvore após direto. Acerta transponder 5174, controle informador 120, décima 8. Daniel passa 1800 pés. Alô, Salvador 3736 da TAM, 1134 a bordo de Galeão, 3533 para o TAM. Galeão 340, 3663, fundo autorizado, voa Leda. É 3663, mas eu preciso chegar, certo? 663. Linha 5047, mantenha 1000 pés no corredor forte, reporte através de Interlagos para ingresso no corredor Interlagos. Linha 5047, informo ajuste 1021. Chené 6250, estabilizado no localizador. Chené 6250, autorizado IADS, Chené 2 na frequência 118, desse monoclínico. Sim, simulador, eu Chené 6250, outro lado. Torre Salvador, muito bom dia, o Chené 6250, estabilizado IADS, Chené 0. Chené 6250, confirmando? Afirmo. Continua em aproximação, agora autorização de pouso. Mandando autorização, 6250. Usado início do... Não aguarde, para início de reboque, alta de serviço. Azul 2772, eu salvo? 3, mantém o fundo de pé. Mantém o fundo de pé, 3, 7, 3. 1, 1, 4. Falou os 4, 1. Libere à direita e chame na delta. 4, liberando à direita. Salvador, azul 2772 para o posicionamento. 2772, aguarde. Alfa de serviço, Del Sol. Aguarde para o início do reboque, a aeronave da azul solicitou. Aguarde. Azul 2772, autorizado para o posicionamento. Pode pronto o táxi. Camará para o táxi, 2772. Se chame em ponto de espera, táxi papá. Afirma, 6250, livre ponto. Afirma, ponto autorizado, me chama 6250. Comunhante 6250. Aguarde. Gente, aguarde. Batendo o Romeu Golf Vitor, aprendeu velhar e manter pista no 7. Autorizado a manter, pistão no zero. Vem manter no zero, o 3766 a 5. Comando 4, na delta para o cruzamento. Comando 4, autorizado, cruzamento, pistão no zero. Comando 4, autorizado, cruzamento. Chamando 6250, solo ao 46, velho para a sua direita, controle solo 211. Direito com 211, chamando 6250. Carlos Cabral, Papa Romeu. São 4, trocar seu livre, estacionar. Agora o 4. Colagem autorizada, pista 1-0, no 8-0 graus e no 4-9. Colagem 0-3-7-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 7772, acionado, pronto para o táxi. POB 33, autonomia de 4 horas, alterna, Monte Claro. Azul 2772, livre táxi a partir do Luiz, aponto 0.002, 1.1.8.5, ajuste ao time, turma 021. Autorizado, Pátio Uno Índia, posto 0.128.29.772. 63, chame 180 na frequência 1.25.1, alterna 1.33.95. 251-3395-3663. 3733, decolado 48, com 3 Salvador, 1208. 208, obrigado, bom dia, 3733. Salvador, 3733, bom dia, Israel. 3733, está com a banda ecológica do avião CDDE para nível 340. Sente o perfil da Israel até o 340, está 3733. Roma 621, vamos disparar 2010, autorizado IADS, fichando a plena frequência 1, correção. Reporte batizado, gol 1621. Reportado, sim, autorizado IADS, reporte estabilizado, 621. Autorizaria para o Gileira, para o 3733, está cruzando 2500, comércio. 508, 1212. Está presente da EL 3723. Controle de Salvador, bom dia, Patago Romeu, Golfo Vito na Arbo. Patago Romeu, Golfo Vito, contato com radar decolagem, subasia feita a Arbo para nível 1900. Arma ou CC, não roubei o piso. Estava confeccionando. Pronto, cópia. Papa Tango, Oscar Oscar Bravo, autorizado Vera Cruz, 510, decola Pistola 7, primeira curva direita, com Pro do Litoral Sul. Aciona no transporte 01116, controle de Salvador, 920.8. Tango Romeu Golfo Vito, livre das restrições de nível da saída Argo, autorizado a acessar para nível 100. Atenção, acessando, Romeu Golfo Vito, livre da restrição. Do 2772, bom dia. Azul 2772 decolou, perfil coral na sua escuta. Azul 2772, contato asa decolagem, pela vista da coral para nível 180. Coral, ascensão livre, 180, 2772. Para a coordenação da nossa presença aí, já guarda na autorização. Confio meu destino ou no 94? Saída Pucajá, Maracaju. Pucajá, Maracaju, obrigado. ingresso, evita autorizado ingresso até o portão 01. Alfa 3733, chame seus recibos na frequência 125.1, alterna 133.95, 3733. 1251-13395-3733, bom dia. Guarulhos, 5360, da coluna 0, curva direita, saída da El, Leda Motiva, via Pizuluna 0, Tabaté. Controle Salvador, apenas 1208, aciona 5450. Guarulhos, 5450, da El, Leda Motiva, 5450, transponda o chão pronto para estiver com 2065. Via 21 estabilizado. 621, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 90 graus, 149. E pouso na 10, no colo 621. Homem, é apenas número 857. Pós-moço, prossegue conforme a rota. Controle 1208, aciona 5447. 360, Galeão, pela UP Novembro 857, na subida da El, com curva pela direita, da El Gelirume, 1208, controle, 5447, ao transponde. 9986, protegimento da rede, pronto, curso de encerramento. Parei. Sunship 311. 32, push and start, come right to that. Thank you, bom dia. Acima de notificação, desejo a chegada a ponto para 4.000 pés, ajuste 10021. Deixe todo esse no dia, 4.000. Salvador CRND com Índia, a 510, recola com Proa Norte. Controle 1208 e aciona o padrão. Resumo Sudoeste, posição Rumo Oeste. Usa nível 070, subi para nível 100, 4. Bravo, livre, táxi, chame ponto de espera, táxi Romeu. Solo 5-3, bem próximo direito, controle solo 2-1-1. 2-1-1, bom dia. Bom dia, bom dia, 2-1, livrou. 2-1, autorizado, Alfa Direto 809, passou. Eu vou te mandar Alfa Direto pro 9? Ah, sim, posição 09, estaciona. Entendi, beleza. Ô, Salvador, 986, posto de cancelamento no 612. Chegada a mais, descendo para 050, 101, não tem ajuste? Ajuste 10021, ajuste 196. 10021, Vamos ver. Golpe Vitor, regras e FM modificadas 1258, autorizado nível 085. Quando possível, eu estiver de posto. 085, Romeu Golpe Vitor, voo 03. Boa noite. Controle o ajuste em torno da minha velocidade de velocidade. Mas até a chegada, acompanha as restrições. Controle 648, pode continuar descendo? Bom, no 648, disse para 2000 pés, autorizado IRS, ajuste na 021, reporte de estabilidade. D21, 2000, reportará. Para 5042, até corredor forte, 1000 pés, ajuste no 021, no reporte, através de Interlagos para o ingresso no corredor Interlagos. Reporte para ingresso, nome é 21. O nome é 21. Aguardo. Oscar Bravo, decolagem autorizada, pista 17, vento 1840, 049. Mike Romeu, livre táxi, chame no, na sexta papá. Tem a 1010, corredor forte, ajuste no 021, reporte através de Interlagos para ingresso no meio. Solos 1301, no controle Salvador 120.8. Matilha Romeu, controle 120.121.1. 120.8. Matilha Romeu 10. Tá certinho aqui, pode dar pra vou passar, ok? Pegar a projeta fora. Five Aqui Juliette Romeu, sinal escuta da Torre Salvador, chame controle, Salvador, 120, décima 8. Por 9,6, veteração para acertamento, curva esquerda para o 020. Emite o curso localizador. 020. Está sempre pouso na 10, no Romeu 42. Afirmo. Mais Juliette Romeu, Torre Salvador. Mais Juliette Romeu, decolou de Salvador, vai com proa de Serra Índia com Índia, mantendo 500 pés, locado 01 no 5 no transponder, 2 no POB. Papava para Mais Juliette Romeu, mantém 500 pés, habitações visuais, reporte local de pouso. Reportará o local de pouso, Mais Juliette Romeu. Marinha 5047, chame Torre Salvador na frequência 198 desse 195. Chamará Torre Salvador 198 desse 195. Ativou o controle. Prossiga. Torre do Colete Salvador. Afirmativo. Para a Serra Índia com ele? Afirmativo. Qual foi a orientação da torre? Orientação da torre, transferir para 12080, prosseguir 500 pés para o norte. Sim, o senhor seguiu ali pela final da 10, qual foi a situação? Não entendi, pode repetir? O senhor estava seguindo paralelo à final da 10. Zero na posição rotatória para ingresso. Marinha 5047, mantenha 1.000 pés. Confirme se pouso no pátio militar ou na pista no zero. A intenção é a sinal para a pista no zero e na sinal a aproximação direta para o pátio militar. Gente, Marinha 5047, aproxime no través norte da torre a 1.000 pés. Informa o trato decolando Alfa Serra 50 a 500 pés agora, decolando de Salvador. 2.000, chamada estabilizada, 031. Fora do solo, ao 02, mantenha 500 pés, tráfego a 1.000 pés, agora final, pista 17. Proa Norte, chame o controle, Salvador, 1208. Manterá 500 pés, com Proa Norte, chamada controle, Salvador, 1208, Guardião. Guardião 01, desconsidera a última transmissão, mantenha a escuta da torre até cruzar o tráfego. Afirmo, material escuta da torre 510 para o norte. Roger, Guardião 01, holding 1 for the point, runway 10, ready for the point. Roger, Anel 6311, line up and wait, runway 10. Runway 10, line up and wait, Anel 6311. Marinha 5047, chame final pista...